Panorama Agrícola para 15 de dezembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 15 de dezembro de 2010. Noite de lua crescente e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e nas gravações do programa o Márcio Peixe. O ditado desta quarta-feira é: o modo de dirigir é mais importante do que a velocidade. Confira no Panorama Agrícola de hoje a dica de Simone Barrinha: aprenda a deixar a salada picante. Nós temos hoje no programa também o Professor da Terra com Silvano Breda. E na entrevista Chapecó, a agricultura se recupera e ganha novo ânimo para 2011. A partir de hoje, no Panorama Agrícola, você confere entrevistas com os gerentes regionais da IPAGRE, um balanço do ano de 2010 e os desafios para 2011. Quer participar do Panorama Agrícola? Então ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Deixe a salada mais picante acrescentando cebolinha verde. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola conversa hoje com o Valdir Crestani, que é o gerente regional da IPAGRE em Chapecó, o celeiro da produção aí agropecuária catarinense. Quais foram, na sua avaliação, as principais conquistas do meio rural catarinense em 2010? Bom, eu acho que em 2010, assim, principalmente o oeste de Santa Catarina, ele iniciou com um problema sério na parte de carnes, tanto na avicultura como na suinocultura, e ele termina o ano assim com preços bons, né? O agricultor está recuperando aquilo que perdeu ao longo do ano ou dos anos, né? Então ele inicia 2011 com um ânimo diferente, né? Com vontade de produzir mais, e com isso tenho certeza absoluta, aliado também à safra, da forma que está se desenvolvendo, tanto a cultura do milho e agora entrando na soja, né, a contento daquilo que é esperado por parte dos produtores e dos produtores tanto de carne como de grãos. Valdir Crestani, na regional de Chapecó, quais são os principais projetos em andamento? Bom, nós trabalhamos muito aí em termos de preservação da água, né, é um problema sério, tanto de quantidade como da qualidade, e nós trabalhamos ao longo do ano muito mesmo com o programa Revitalizar, da Secretaria da Agricultura, ao qual possibilitou aí que muitos agricultores fizessem a cisterna. Hoje tem água disponível nas suas propriedades, e também questão do meio ambiente é uma questão fundamental para nós que vivemos na região aí, muito uma região poluidora, e os cuidados, né, são constantes. Aliado a isso também nós temos aí a questão da bovinocultura de leite, que é o carro-chefe hoje, não só da região de Chapecó, como o oeste todo. Nós temos aí que todos os municípios, um trabalho forte, principalmente na questão da pastagem, e hoje já prevendo, a partir de agora, para o ano que vem, trabalharmos ainda mais na qualidade do leite. Porque só não nos basta só produzir, nós temos que produzir com qualidade. É isso que nós estamos buscando, principalmente agora com o planejamento 2011. A qualidade está intimamente ligada ao pasto? Tem outras questões, principalmente naquela que diz na questão de higiene, nessa questão aí interna pós-produção, né? Então é um trabalho que merece cuidado por parte dos agricultores, mas precisa ser a parte técnica, levar esses conhecimentos para quem produz. Algum dado da Gerência Regional de Chapecó ou outro que o senhor tenha conhecimento com relação a êxodo rural, se houve reversão desse quadro que ao longo das últimas décadas inchou as grandes cidades? Na verdade, hoje, principalmente Chapecó, é uma cidade aí que procura muita mão de obra. Tem uma procura principalmente na construção civil, nos frigoríficos, e isso faz com que principalmente os jovens fiquem sempre de olho nesses empregos. Então, por mais que você queira, por mais que tu queira impedir esse êxodo, muitas vezes eles não se dá assim pela nossa vontade, né? Pela vontade das famílias, onde o número de familiares aí são bastante grande, e também nós precisamos aí colocar um dado bastante importante, que os preços também ao longo desses últimos anos aí não ajudaram o meio rural, né? Você vê aí que até poucos dias aí nós estávamos vendendo um saco de milho aí por 18, 19, 20 reais. Então isso aí é um desestímulo para o produtor, né? E a gente vê que hoje, por mais ele queira produzir, ele tem dificuldade, tanto de alguns têm dificuldade de financiamento, embora tenha bastante dinheiro nos bancos, né? Mas a procura ou a oferta de emprego é bastante grande, e o jovem querendo uma outra vida, ele procura esses empregos disponíveis. Com relação a 2011, Valdir Crestani, qual o principal desafio da Regional de Chapecó? Nós estamos agora já planejando, nós fizemos um planejamento junto aos produtores rurais, mas nós apostamos ainda que vai ser um ano bastante interessante, porque nós estamos prevendo que o SC Rural, né, ele vai demandar muito trabalho por parte da extensão, e nós estamos nos preparando com muito afinco, porque vai ser um ano de muita capacitação, de muito entendimento, porque ele vai trazer assim uma responsabilidade bastante aí grande para a empresa quando trabalha principalmente com a questão da industrialização do mercado. Então exige muita atenção, vai exigir muita atenção por parte da IPAGRE. Agradecemos então ao gerente regional da IPAGRE em Chapecó, Valdir Crestani, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado, Crestani, pelas suas informações. Fique agora com o professor da terra. Olá! O verão está aí e todo ano é a mesma coisa. Aumenta a população de borrachudos e pernilongos para infernizar a vida da gente, seja no lazer, no trabalho ou no descanso. Mas tem uma coisa que eles não gostam nadinha e tomam distância, é a citronela. Lembram da citronela? Ela faz uma touceira parecida com o capim-limão ou capim-cidreira. E é a essência da citronela que, para nós, dá uma sensação refrescante e agradável, não é tolerada pelos pernilongos e borrachudos. E qualquer mudinha que você plantar logo se transforma numa exuberante touceira. Aí é só apanhar umas duas folhas no fim do dia e cortá-las em pedacinhos com uma tesoura, colocando num pires ou qualquer outro recipiente disponível e espalhar pelos cômodos da casa no fim da tarde. A essência da citronela é bem volátil e evapora se espalhando rapidamente pelo ambiente. A gente pode notar isso no dia seguinte, porque os pedaços que nós cortamos ficam bem enroladinhos e secos. E funciona que é uma beleza, até mesmo se esmagarmos e esfregarmos as folhas nos nossos braços e pernas quando formos sair por aí. Podemos também ter uma muda de citronela dentro de um vaso, dentro de casa. E todos os dias, só nós cortarmos um pedacinho de uma ou duas folhas com uma tesoura, o efeito é o mesmo. Bem, mesmo esta sendo uma dica tão simples, ela nos livra de muito incômodo. Então, bom sossego para vocês. Conhecimento de ponta, nos